Depois de se entregar para a polícia, o chapeleiro louco alega ser responsável pelo desaparecimento de três policiais. Seguindo as dicas dele, Batman deve encontrá-los e desarmar as bombas ligadas aos reféns. É uma secundária que começa com investigação, passa pela resolução de quebra-cabeças e termina com um momento bem psicológico e em combate. Uma boa missão associada para um supervilão bem perturbado.